qual foi a organização, como foi a organização, a proposta política dessas ocupações, como é que está e quais são as expectativas para o futuro? Você quer falar tudo de uma vez ou aos pouquinhos? Bom, assim, a... Estava gravando, né? Tá. Então, a questão da ocupação, como chegamos aqui? Isso aí já vem de uma discussão já de muito, já de 2 anos e meio, com essas famílias aqui. Né? Depois da primeira reintegração lá no Alto Alegre, tivemos uma conversa com a prefeitura, quando foi feito um acordo, só que o acordo não foi cumprido. Quando foi em abril, nós ocupamos o viaduto do Chá, e aí teve outro acordo, que não foi cumprido. Ah, tá furado meu sapato. Que não foi cumprido, né? E aí, peraí, Walter? Walter, peraí, vamos fazer a entrevista dela depois do que Bom, deixa eu começar ali. Você falou do Monte Alto. Alto Alegre. Alto Alegre. Onde essa família morava. Então isso é importante falar. Isso. Você explica um pouco isso também pra gente. A família morava lá no terreno. Peraí. Ah, tá. Walter, vamos... Chega mais perto do espelho só que ainda aí tá ótimo. Então, a nossa família, a gente morava lá no Alto Alegre. Era um terreno de 1 milhão de metros quadrados. Onde moravam 840 famílias. Quando foi em abril, teve a primeira negociação com a prefeitura, no qual nossas famílias iriam para parceria social e o restante seria encaminhado para Minha Casa Minha Vida. Aí a prefeitura deu um cheque de R$ 900 para 235 e o restante não recebeu nada. Quando foi agora, quinta-feira, a nossa família foi despejada de novo. Foi aonde nós tentamos e resolvemos fazer, que estava na hora da gente vir para uma nova ocupação, né? Foi onde nós viemos para esse prédio aqui. Agora eu queria que você falasse um pouco, por que escolheram esses prédios aqui na região central? Como é que foi isso? Por quê? Porque aqui na região central tem um projeto da desapropriação de 53 prédios. Só que falta o quê? Falta os governantes dizer quantas vagas vai para a população de baixa renda. Quais são os prédios? Quanto tempo vai demorar para viabilizar esse programa do governo? Muita pergunta sem resposta. Isso. Aqui no centro tem muito prédio vazio e abandonado. Esse mesmo aqui, o hotel está fechado há 12 anos. O bingo, há 5 anos. Esse hotel está fechado há 12 anos? Há 12 anos. E agora o bingo, reabriu. E o bingo há 5 anos. Tá. Então, assim, é uma estrutura boa. Agora, como é que pode ficar abandonado? Ele deve 5 milhões... de IPTU, fechado, e a nossa família, a prefeitura atende 2 meses, não renegocia, nossa família despejada. Dá mais um chequinho de R$ 900, passa o prazo, a prefeitura não renegocia, nossa família despejada. Foi por isso que chegamos até aqui, porque aqui no centro, aqui mesmo na rua, tem mais 8 prédios vazios. Aqui na Avenida Ipiranga. Aqui na Avenida Ipiranga tem 3, nós já achamos. Aqui na São João tem vários prédios vazios, tem um ali de 34 andares, que está vazio, abandonado, se acabando, enquanto a nossa população de baixa renda está na rua. Quantas famílias estão aqui? Aqui nós viemos, o dia que nós ocupamos, com 1.200 pessoas, né? Com 247 crianças, 5 cadeirantes e 149 idosos. Né? E agora vamos ficar aqui. Tivemos 2 reuniões, no qual não andou nada, não teve negociação nenhuma. A prefeitura fala que é o movimento com o proprietário. Agora eles marcaram uma audiência para dia 18. Dia 18 de outubro nós vamos ter uma audiência. Aonde? Na prefeitura. Ali na Câmara? Não, aqui na Avenida São João. Aqui em SEAB. Né? E agora vamos ver. Mas a gente sabe que corre o risco de ter uma reintegração até o dia 18. 18 de outubro agora? Isso. Vai ter audiência. Mas se tiver reintegração, nós vamos montar o barracão na porta do prédio. A gente só volta mesmo quando nossa família for atendida. Sim. Saiu daqui, vamos pra rua. Já veio? Pra gente, vamos morar na calçada, né? Pra, assim, pra sair o atendimento. Porque não adianta a gente voltar com um cheque de R$ 900. Daqui 3 meses tem que voltar para a rua de novo. Aí vocês mudam de movimento, vocês podem se associar ao MNPR, Movimento Nacional da População de Rua, já ouviu falar? Já ouvi falar. Anderson Lopes Miranda. Anderson Lopes. Sim, 15 anos na caminhada, né? Já ouvi falar. Eu estou envolvido com o movimento há 1 ano, Paulinho Gorama também. E o Juvenil também. E, enfim, é meio uma brincadeira, meio sarcástica, né? Sair do movimento de moradia, voltar pro movimento. Alguém tem que fazer alguma coisa, né? Sim, porque assim, se tem morador de rua, não é porque ele acha bonito a rua. É porque ele não tem, assim, o governo não tem proposta. Nem para os jovens, não. Nem para os moradores de rua. Porque assim, é o que eu falo, a sociedade é hipócrita. Por quê? Vê uma pessoa na rua, fala, olha lá, o bebum, o maloqueiro, o cachaceiro. Olha. Mas o governo não dá condições para ele sair daquela vida de rua. É. Mesma coisa é o pessoal de baixa renda. Sim. Dá uma. Olha esse prédio aqui. Quando nós chegamos aqui, tava um lixo, tava um chiqueiro. Olha o que nossas famílias conseguiram fazer. Hoje nós temos água, nós temos luz, comida tem. Não é isso? Então assim, dá, assim, se tiver uma oportunidade, todos vão melhorar de vida. Desde que o governo faça a parte dele. Só que assim. Para que o governo vai se empenhar na classe, nos pobres? Os pobres só servem no dia do voto. Aí o pobre é importante. Mas o pobre, assim, nós aqui no centro, nós somos abusados. Como é que nós saímos da periferia para vir morar no centro? Nós somos abusados, porque o pobre, ele enfeia. Não é isso? É os moradores de rua, ele enfeia a rua. Sim. Fica deitado no banco da praça, ali na rua. Passa os burguês, né? Não dá nem atenção. É, a burguesia, né? Ainda fede. A burguesia ainda fede, não é isso? E vai continuar a feder. Vai. Vai continuar, porque assim, imagina nós somos abusados, morar na Avenida Ipiranga. Ô Maria, me explica qual é a proposta do movimento com relação à ocupação, porque é a prefeitura. O que o movimento tá querendo negociar? A gente quer assim, que eles falam, assim, desapropriem o nosso Alto Alegre. Que nossas famílias voltem, assim, que seja renegociada uma parceria social para a família que está dentro da ocupação, que viabilize o projeto Minha Casa Minha Vida e a desapropriação do Alto Alegre. E também a questão dos 53 prédios do centro que vai ser desapropriado. Que eles falem qual é o prédio e quantas vagas nosso movimento vai ter. Não é isso? É 1.000 vagas? É 1.500? Então, assim, que se defina. Né? Mas que tem assim, para esses prédios abandonados, tem uma função social. Porque quantos prédios aqui que não tem função nenhuma? Né? Só serve para brigar rato, barata, enquanto a população pobre está assim, largada. Não é isso? Porque assim, é difícil assim, por que o governo vai investir no pobre? Para eles acham assim, que lucro um pobre pode trazer? Que lucro um morador de rua pode trazer para eles? Morador de rua nem vota, nem é considerado cidadão, não é verdade? Não. É uma coisa que está ali na rua jogada. Não é isso? Nós da periferia. Enquanto a gente está na periferia, nós não estamos incomodando ninguém. A partir do momento que a gente toma a decisão de vir para o centro, aí sim começa a incomodar os burgueses. Porque o pobre vai passar na rua de chinelo, roupa suja, né? Roupa velhinha. É feio isso. Né? Mas vocês aparentemente, desculpa, Kit. Pode falar. Vocês aparentemente estão bem organizados, né? Tem uma caçamba vazia para lixo aí na frente. Nosso movimento é do prédio? Assim. Não. A gente que aluga. Cada um doa 50 centavos. Ótimo, ótimo. Por quê? Vamos fazer uma interna, né? Porque uma coisa, se você não tiver organização, não vai para frente. Se você faz uma ocupação e larga, a Deus dará, não vai para frente. Porque assim, na casa da gente não tem regra? Sim. Muito horário para os filhos dormir, para estudar. Mesma coisa é aqui dentro, com a ocupação. Aqui nós temos horário para levantar. Às 4 horas da manhã, os homens levantam, têm obrigação de ir para o mercadão, onde vai pedir verdura, fruta. Aí, 7h30 é servido café, meio-dia, da 1h às 2h30 é o almoço. Então, nós temos equipe da limpeza, equipe de lava-louça, equipe do CEASA. Nós temos aqui a escolinha das crianças, então tem as professoras. Tem horário do café da tarde e horário da janta. Bem organizado, né? Tem, aqui dentro não entra bebida alcoólica. Ótimo. Se pegar alguém com droga, ele é expulso do movimento. Sim, ótimo. Por quê? A pessoa alcoolizada vai ficar forte. Sim. Ela vai causar problema. O drogado, nada contra quem fuma. Assim, cada um. Sim. Só que uma pessoa drogada dentro do coletivo, ele vai acabar prejudicando tudo que a gente... Assim, que a gente faz a luta. A gente não quer bêbado, aqui bêbado não entra. Não entra qualquer pessoa. As pessoas é aquelas do movimento que são cadastradas no grupo de base. Não pode chegar qualquer pessoa e entrar para dentro. Porque a nossa não é uma invasão, é uma ocupação, né? Então é diferente de uma invasão. Sim. Maria, que aqui não tem bandido. Outra coisa que eu queria perguntar para você. No dia da ocupação, vocês ocuparam quantos prédios? E qual é o nome do movimento? Como é que... Nós ocupamos 4 prédios, de domingo para segunda. Aqui nós temos, aqui está o terra de nossa gente, filiada à frente de luta. No Colúmbia está o Movimento Sem Teto da Reforma Urbana, filiada à frente de luta. Prestes Maia, Movimento do Centro, que é o MSTC, e o 9 de julho também, que foi o MSTC. Movimento Sem Teto do Centro. Isso. Sou frente de luta por moradia. Isso, filiado à frente de luta. Um dos coordenadores? Isso. Eu fiquei numa ocupação já num posto de gasolina. Tem Vanete, tem a João Marina, Solange. Tinha uma senhora grande, mulher do Pedrão, lá do posto de gasolina do Paris. Ela tem a Inês, tem a... Uma senhora grande, gosta. É a irmã da Inês, eu sei quem é. Esqueci o nome dela. Esqueci o nome. Marinês. Mas tá. Não, não, é outra. Tem a João Marina, tem a Jaira. É uma mulata toda. Elza. Tem bastante gente. É, tem bastante gente. E nós ocupamos os quatro prédios, deu 3.800 pessoas. Foi desde domingo, dona Maria? Domingo à meia-noite. Sim, quando sim. Os prédios foram ocupados. Vocês planejaram por quanto tempo essa ocupação? A gente ficou assim, nas negociações com a prefeitura, a gente já vem desde abril negociando com a prefeitura. Abril agora de 2010. Isso, no dia 30 de abril. Mas todo mundo sabe que 2010 é um ano complicadíssimo. Isso, é o ano da política, só que assim, a nossa família não pode esperar a política passar ou chegar. Por quê? A prefeitura, ela liberou um cheque de R$900 no dia, foi no fim de maio. No fim de maio. Só que a prefeitura contou assim, julho, agosto e setembro. Só que a nossa família já estava abril, maio e junho. Abril, maio e junho. Quer dizer, quando a prefeitura deu o cheque, nossa família já estava com 3 meses atrasado. Com mais 3 meses que a prefeitura atrasou, deu 6 meses. Onde na quinta-feira nossa família foi despejada. Então, para nós não importa, que, assim, o nosso movimento não tem partido. Para nós tem sim, as famílias de baixa renda. Então, para nós não importa quem venha, se venha a Serra, se venha a Dilma, se venha a Geraldo, se venha a Mercadante. Até a Marina pode vir? Pode vir, porque a luta ela vai ser constante. A eleição vai passar agora no segundo turno. Mas e as famílias? Com a eleição, a vida delas vai melhorar? Vai piorar? Então, para nós é independente quem venha. O que vier, vai ter que entender que a luta é legal e que a nossa família precisa da desapropriação dos prédios do centro e que também desapropria o terreno que elas moravam no Alto Alegre. Então, independente de política, para nós não interessa quem venha. Porque, vamos supor que se o Mercadante tivesse ganhado, a gente ia parar? Não. A gente ia continuar? Se o Geraldo ganhou, nós vamos parar? Nós vamos continuar? Então, independente de quem venha no governo, vai ter que saber que o movimento está ativo e vai continuar a luta. Isso? Eu tenho mais uma pergunta. Vocês... Tem também tipo, uma ideia, um objetivo viral, essa ocupação para uma moradia permanente, então, que a gente fica aqui tipo, para sempre, ou é um isso. Objetivo, a ocupação é só um símbolo? Não, nós estamos assim, que nem, aqui a gente não sabe como que vai ser a negociação dia 18, mas se der para negociar para ficar, tudo bom, se não der, a gente só sai daqui do centro, com a desapropriação do nosso terreno lá. Eles costumam oferecer vaga em albergue para vocês? Costumam. Mas a gente não quer em albergue. Sim, sim. Porque, tem algum motivo especial de albergue? É porque eu estou no Portal do Futuro, já ouviu falar? Não, por que a gente não quer albergue? Porque a nossa família, sua família é trabalhadora. Então, por que o marido tem que ir para um lugar, a mulher e os filhos para o outro? Não é isso que nós queremos. A nossa luta é pela moradia definitiva e uma moradia digna. Então, para que separar o casal? Se aqui, assim, eles têm assim, eles não querem nada de graça, eles querem uma moradia que eles possam pagar. Então a gente não aceita o albergue. Se é para ir para o albergue, a gente faz a favela aqui no centro de São Paulo. E o albergue é provisório, né? É provisório, não é uma coisa assim que vai é melhorar a vida da família, vai piorar. Não é isso? Você pode apresentar a ocupação para a gente, falar nossa. Um pouco da organização? Como é que tem a coisa da cozinha? Tem comissão de cozinha? Tem. De limpeza. Nós temos comissão da cozinha, né? Nós temos a comissão da limpeza, a comissão que lava a louça, temos a comissão que descasca os legumes, nós temos a comissão que serve o café, comissão que cuida da parte das mamadeiras das crianças. Então tudo aqui tem uma comissão, tudo organizado e tudo dentro dos horários. Porque senão, se você deixar solto, vira uma favela. E não é isso que a gente quer. Né? Então a gente procura, hoje a gente ficou aqui 5 dias sem água. Então hoje nós conseguimos ligar a água. Então, a partir de agora, nós vamos lavar o prédio, vamos fazer mesmo assim a casa da nossa família. Vai ficar até o dia que puder. Isso mesmo. Vai. É que agora os meninos estão fazendo esgoto, porque eles quebraram uma parte do cano, então se você jogar água no último banheiro, aí vai sair lá embaixo. Só que lá embaixo é a parte elétrica. Se deixar a água subir, pode dar um curto-circuito. Então está proibido de ter água no quarto, para não jogar na bacia do banheiro enquanto o esgoto não ficar pronto. Uma caneca fácil, certo? Esse que é o hotel, então, gente? Eu pensei que o outro fosse o hotel. Não, outro eu acho que é um hotel também. O outro também outro é na hotel. Avenida São João. O Hotel Colômbia. Esse aqui era um hotel e um bingo. Um bingo. Os dois de Piranga. Lá também era. Lá é o Hotel Colômbia. E era bingo também. Bingo também? É. Ah. É porque tá aqui sem função social. Isso, né? Não é isso? Absurdo isso juntar. Ele tem uma função social muito forte para baratas, insetos, ratos e outros parasitas. Isso é verdade. Inclusive, infelizmente, alguns viciados em drogas. É. E com certeza esse prédio devia estar na maioria dos prédios desocupados assim, sem função social. Normalmente é um ponto de no mínimo consumo. Isso. O esgoto tá tudo deteriorado. Não, só um pedaço quebrado. Ah, tá. Aí nós se juntamos, cada um tá dando R$2. Uhum. E aí os meninos estão lá providenciando para poder arrumar o esgoto. Ah. Aí pronto, aí não precisa mais nada. Sim. Não, desculpa. Nada de tudo não existe. Eu aprendi isso porque aquele. Não, eu falo assim, questão nossa. Agora sim, vai ficar faltando a parte do governo. Depois porque que o nosso aqui, luz, água, esgoto, dá para nossa família sair da rua e ficar abrigada. Até o dia da negociação. Agora, se todo caso tirar a gente, nós vamos fazer uma linda favela na porta desse prédio aqui. Sim, pelo menos enquanto eles permitirem. Mas se estrada ainda aqui, ele passa para outro. Sim. Que agora nós tínhamos decidido, só voltamos para a Zona Leste para a negociação. Para negociação. Caramba. Ao vento. De que lugar da Zona Leste vocês estão vindo? São Mateus. É a cidade de Tiradentes ali. Isso. Há uns 3, 4, 5 meses atrás, acho que teve uma ocupação ali na frente da prefeitura do Chá. E eu cheguei, quase dormi uma madrugada ali, eu cheguei, me aproximei. Mas aí eu estava envolvido em uma coisa e saí e dormi em outro lugar, na Libeiro Badaró ali. Parece que é UMM, não. União de Movimentos de Moradia. Não. Em abril foi nós. Sim, FLM. Sim. Nós ocupamos lá dia 26 de abril e saímos lá no dia 30. Uma semana? Chegamos na segunda e saímos na sexta. Sim. Porque no sábado seria 1º de maio e ficaria feio pobre lá, né, na festa. Ah, com certeza, na frente da prefeitura. A gente estava sujo, né, o Pinhavera. Ficaria feio, né? A gente lá. Tem os quartos aqui que tem as criancinhas. Deixa eu ver se a Nessa é lá. Aonde tiver 10, tá 10. Onde cabe 20, é 20. A casa não foi assim, dividido não, foi tudo coletivo. Se chegar a 20 pessoas, vai vir os 20 com o quarto. Ah. Ninguém pode falar, esse é meu. Ah, não. É tudo coletivo. Toda a propriedade. A cozinha é coletiva, tudo coletivo. Tudo coletivo. Seria quantos andares? São 15 andares. Ah, 15 andares. 8 apartamentos por andar. Ah, tá. Gente, pra mim tá ótimo. E aqui desse lado? Até o amarelo também. Do lado de lá, os donos estão pondo grade já, com medo da gente. Ah, ele está desocupado também? Tá enchendo de grade. Ah, sim, claro. Lógico, né? Porque os pobres chegou pela mídia. Tô. Ô, Maria, mas o movimento cresceu bastante de uns 5 anos para cá, cresceu, né? Porque assim, a pobreza, parece que ela assim, sabe, deslanchou de um jeito. Por quê? Com esse processo de habitação dos governos, para atender a classe média, eles esquecem da baixa renda. É onde vai surgindo mais pobre. Não é isso? Hoje melhorou um pouco assim, questão de, assim, que hoje tem uma Bolsa Família, então a família consegue alugar uma casinha. Mas se pagar aluguel, não come, se comer, não paga aluguel. Sim. Então, não, mas eu também acho que é organização, porque assim, quando a gente acompanhou a Prestes Maia, a gente via que estava organizado, mas a gente via que tinha muita gente também que não tinha essa consciência política. Agora a gente conversa com o pessoal, parece que está todo mundo consciente dos direitos. No nosso movimento, nós temos reunião de 15 dias com as famílias, né? Então a gente faz assim, faz curso, a gente discute muita questão de gênero. É. Ai, que legal. Né? Porque assim, tem mulher, hoje não, nossas mulheres do movimento tá começando a ter uma cabeça mais aberta. Por quê? Tem mulher, assim, tem homem que acha que a mulher, ela nasceu para lavar, passar e cozinhar. e procriar, só isso. Mas a mulher não, a mulher tem que criar sua própria autonomia, sua própria independência. É que a mulher consegue cuidar da casa, cuidar do marido, cuidar dos filhos e também fazer a luta. E ainda é isso? dá aula. Então a gente discute muito a questão de gênero, né? O porquê que a mulher é obrigada a cuidar da casa sozinha, dos filhos, e o marido chega em casa e fala: as crianças estão fazendo barulho, eu quero ver meu jornal. Sim. Só que os filhos não é só dela. Ela trabalhou o dia todo também. Então o homem tem que ter a consciência que é, ela casou para ter o companheirismo, não para ser empregada dele. Então assim, aí é muito discutido dentro do nosso grupo de base a questão da moradia, da importância, a importância da mulher na luta e a questão de gênero. E você sabe que você está falando isso para mim? Na época da Prestes Maia, eu fui lá visitar e eu só vi mulher na liderança. Isso. Foi em 2006, acho. E eu até o vídeo que eu fiz chamava As Mulheres da Prestes Maia, porque só tinha mulherada. Isso. E agora, nessas ocupações, se repete isso? Continua a maioria mulheres, porque a mulher ela sabe qual é a necessidade. Porque ela sabe, se o marido pagar aluguel, vai faltar aquele dinheiro dentro de casa. Então, o marido, ele é mais assim, ele não está muito interessado assim, né, a luta. Mas a mulher não. A mulher, ela está assim, porque ela precisa que os filhos tenham uma casa para morar. Que legal. Né? Então, as mulheres vão mais afiadas para a luta. Aqui mesmo, na ocupação, tinha muita mulher. Muita mulher. Acho que é agora, a porcentagem, assim, de mulheres, homens, crianças e adolescente, a senhora tem alguma noção? 4x4, calma, respira, sem pressa. Enquanto você vai pensando nessa porcentagem, deixa eu falar um pouco dessa pequena mulher. Porque ela é professora de Piracicaba. Ah. E eu não sei o que ela está fazendo aqui em São Paulo há quase um ano, dando uma oficina de comunicação multimídia para nós todo sábado. Pessoal do MNPR. Ela está até falando de voltar para São Paulo, eu falo, não vem, meu. Fica em Piracicaba que tem mais qualidade de vida. Mas aí é cada um. Ah, mas eu acho que todo trabalho assim, social, aqui na área de São Paulo, principalmente a periferia. Sim. Aqui na região central também. Só que assim, a periferia ela é esquecida. Essas nossas famílias aqui, ó, é de área de risco. Eles moram na beira de córrego, a favela, os barracos estão caindo. Ou mora na rua. Mora na rua. Então assim, são famílias que não têm a mesma chance. Assim, como é que vai ter chance de chegar num prédio desse? Sim, deixa eu perguntar. Tem, que a senhora saiba, alguém da favela Real Parque aqui? Aqui nós temos gente da favela do Mar Vermelho. Pantanal não? Pantanal não, da Rua Pernambuco. E lá assim, Fazenda da Juta, São Mateus. Sim, por que que eu perguntei da Real Parque? Só há um mês, né? Pegou fogo. Foi que pegou fogo. Não, não tem ninguém da Real Parque. Faz um mês ainda. Não, sim. Não faz. Aí mais uma pergunta, agora é uma pergunta direta para a Kit. Você falou que 2006... Acho que foi 2005. Você fez... 2006 que foi Prestes Maia, não foi? Teve em 2006, depois teve em 2008. Eu visitei lá em 2006. E agora em 2010. Tá. Mas foi naquele prédio que ficou ocupado muito tempo, acho que foi em 2006. E agora está reocupado. Porque cada ocupação do Prestes Maia sai a carta de crédito. Quando a família consegue ter acesso à carta de crédito, quando ela vai comprar a kitnet aqui no centro, a carta de crédito é 100 mil, os donos já passaram para 150. E aí, então o Prestes Maia está sempre... Então eles dão parceria social, 6 meses eles cortam, é onde tem que reocupar. Tá.